Panorama Agrícola para 27 de dezembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de dezembro, e este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. Hoje a noite é de lua cheia. O ditado desta segunda é: faça o seu melhor, não se compare com os outros. Na entrevista de hoje, integração Floresta Pecuária em São Lourenço do Oeste e a organização para melhorar a renda do produtor em São Joaquim. Você confere também no Espaço da Mulher, saúde no verão. Este é o Panorama Agrícola, ligue e participe do programa 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.com.br. sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pincele óleo no ralador antes de ralar o queijo. Fica bem mais fácil de limpar. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Centro de Treinamento da EPAGRE de Chapecó realiza um trabalho de educação ambiental com escolas de ensino fundamental. Os alunos dessas escolas visitam o CETREC com o objetivo de conhecer os princípios de produção agroecológica de alimentos. Ao longo do ano de 2010, o Centro de Treinamento da EPAGRE em Chapecó recebeu mais de 200 crianças do ensino fundamental em excursões. Essas crianças foram conduzidas para uma caminhada do conhecimento e de interação com a natureza. O projeto chamado Educação Ambiental do CETREC tem como tema a produção de alimentos saudáveis a partir da observação dos processos naturais. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com Paulo Sérgio Scremin, gerente regional da EPAGRE em São Lourenço do Oeste. E o assunto passa pelo ano de 2010 e o ano de 2011. As principais conquistas em 2010 e os principais desafios para 2011, Scremin. Os nossos cumprimentos a todos, os nossos ouvintes, os nossos agricultores. Os principais desafios para 2011... é nós colocarmos, né, à disposição dos nossos agricultores o SC Rural, o Microbacias 3, que todos denominam. Por se tratar de mais um trabalho coletivo, podemos assim dizer, onde envolve a geração de renda e a organização dos agricultores, no sentido de que as nossas propriedades, elas passam por desafios constantes, e o fato da organização dos agricultores se organizarem e fazer um trabalho em conjunto passa também por uma geração diferente de renda e também de forma mais organizada. Paulo Sérgio Scremin, da Regional da EPAGRE em São Lourenço do Oeste. Com relação a esse ano que está se encerrando, o que se pôde observar na região? Quais foram as principais demandas e as principais atividades e projetos desenvolvidos pelo meio rural e pela EPAGRE? Na nossa região teve um trabalho intensivo, né, com grande dedicação por parte dos técnicos, bem como dos coordenadores da UGT1, que foi o trabalho com a bovinocultura de leite. Outro, principalmente no aspecto da melhoria da alimentação, melhoria da qualidade genética e também no aspecto de um trabalho intensivo na melhoria da qualidade do leite. Mas o que nós trazemos como uma novidade também é a integração floresta-pecuária. que é o aspecto do sistema silvopastoril. Em muitos dos nossos municípios foram implantadas unidades de eucalipto, agregando uma melhoria na qualidade das pastagens, onde se coloca uma densidade pequena de árvores, utilizando a espécie de eucalipto, na faixa aí de 400 plantas por hectare, dando um espaço grande para melhoria da pastagem naquele período em que as plantas estão crescendo, as florestas estão crescendo, e acaba havendo, como consequência, uma regeneração das pastagens. E hoje nós já estamos com resultados significativos em muitas propriedades, onde aquelas áreas que estavam degradadas, com a implantação desse sistema, se melhorou muito a qualidade das pastagens e, claro, uma agregação de renda, onde o agricultor, num futuro breve, terá madeiras para vender. Bem, Scremin, esse é um sistema, o sistema agro-silvopastoril, que é uma boa prática que pode ser reproduzida em outros municípios do estado, correto? Em todos os municípios do estado, sem exceção. Essa é uma prática que melhora a qualidade do sistema, gera uma atividade adicional de renda, que é o aspecto da venda da madeira ou aproveitamento dessa madeira até nas próprias construções rurais e, claro, intensificando e melhorando a atividade principal desse estado, que é a bovinocultura de leite. Agradecemos então a Paulo Sérgio Scremin, gerente regional da Ipagre em São Lourenço do Oeste. Muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Panorama Agrícola, Scremin. Obrigado. Bem, depois de ouvirmos o gerente regional de São Lourenço do Oeste, Paulo Sérgio Scremin, nós entrevistamos agora o gerente regional da Ipagre em São Joaquim, Názaro Vieira Lima, que fala sobre as conquistas de 2010 e os desafios para 2011. Bom, as principais conquistas que eu diria que traz um progresso, digamos, para o agricultor, para as famílias rurais, é principalmente a consciência da organização desses agricultores. Claro que teve muitas ações de extensão rural, de assistência técnica, de melhoria de propriedades, mas o maior ganho que a gente entende foi na área de organização através das associações de desenvolvimento das microbacias, onde além de se organizarem e conseguirem recursos, melhorias para suas propriedades, despertou nas famílias a consciência da importância da organização, de trabalhar em associação, da soma de esforços e, através dessas organizações, acessar recursos. Eu diria que esse foi o principal ganho. Bem, isso tudo vai ter reflexo em 2011 com o SC Rural, porque é por meio da associação que se vai acessar ao crédito do SC Rural, correto? Correto. É bem colocado a tua observação. Porque a base para acessar os recursos do SC Rural foi a organização criada nesses anos de Microbacias 2. Então, sem essa organização, será impossível, né, de você acessar os recursos do Santa Catarina Rural, que é um programa bem diferente do que foi o Microbacias 2. Da porteira para fora? É da porteira para fora, no sentido de agora sim buscar a organização para a melhoria da renda, principalmente, sem deixar de observar as questões de meio ambiente, as questões sociais, mas principalmente a organização para a melhoria da renda dos agricultores. Nós agradecemos a Názaro Vieira Lima, gerente regional da Ipagre em São Joaquim. Obrigado, Názaro. Obrigado. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. O verão traz ânimo e disposição para fazer atividades ao ar livre. Mas é neste período do ano que devemos ter mais cuidado com os raios solares. Nessa época, aumenta o risco de queimaduras, câncer de pele e manchas. Problemas que atingem principalmente as pessoas que trabalham embaixo do sol. É o caso dos pescadores, ambulantes e agricultores. Sem falar nos banhistas, que se expõem ao sol por lazer. Aproveite o verão, mas planeje fazer suas atividades ao ar livre fora do horário onde o sol é mais forte, das 10 da manhã às 4 da tarde. Use o fator de proteção solar de acordo com sua pele. Fator de 8 a 15 é para a pele negra ou morena. O fator de 15 a 20 é para pele morena clara ou clara. Fator de 30 ou mais é para quem tem pele clara ou muito clara, pessoas com olhos claros ou castanhos claros, com cabelos loiros ou ruivos e crianças com mais de 2 anos. Proteja a visão usando óculos escuros que contenham lentes com proteção da radiação UV. E não esqueça do chapéu ou boné. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.